November, 62 milhas nordeste de Salvador, contato radar, vem na proa de Bonfim para chegada a Bonfim. Direita, Índia Alfa, com a temperatura 118,6, altímetro no 020, agora 1020. Temos um boi, boa noite, boa nova, 25. Na 6143, reduza para 230 mais a velocidade. Lança na 6143, reduza para 230 mais a velocidade. Tio. Quer cuidar da prossiga? Táxi 354, 1559 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Táxi PAC 3, PAC principal, segunda direita, Índia Alfa, com temperatura 818,6, altímetro no 020, 1020, tamo boi, boa noite, 354, 15. No 020, autorizado o táxi, ponto espera 119,6, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Boa tarde, vão no 925, a linha aí da coluna 0, vento no 70 graus, 099. Na 6143, desça para 4.000 pés, que é negando 020. Para 4.000 com 20, 643. Segmento no 6192. Autorizado o gol no 6192, já pode estabilizado. Senhora. Trips 4 no 5, ali mantém no 0. Decima meia. Parque, Portugal 02, Comrade Tech. Boa tarde, passa 1300. Voo 925, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da água. 360, água, 925. Voo número 2, complete aproximação, chame torre, 118, décima meia. 8619, 619. Whisky Yangtango, desa para 2000 pés, autorizado sinal ILS, após estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado sinal ILS, estou para estabilizado no Whisky Yangtango. Negativo, o tráfego aqui, o PCR está 12 horas, 17 milhas, é um Charlie 402. Okay. 206, Recife, nível 370, está autorizado, e Upper Whisky 58. Reclodão 1-0 com curva à esquerda, na subida Puca, transição Caju. Aciona 5-5-5-3, controle 1-1-9, décima 8. 8-2-0-6, chame final do pushback. 1-2, e baixo trabalho final. Bono 612, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 09 nós, informa helicóptero à direita via litoral, não vai interferir com sua aproximação. Sim, helicóptero, livre pouso, no 612. Livre 5415, decolou os 28, controle 1198, bom voo. Aciona 5547, controle 1119, décima 8. Aprovado Brasília, no nível 380, via 2197, decola no Tadeu, curva direita na Arbor com transmissão em Elepa. 5547, transponder e controle 198. Parque, 357, chamei para um pushback. A reportagem. Presente, pode voar direto com o Aral, senhorita? Tapatango, Whiskang Tango, o senhor irá pousar na pista 10 ou na pista 17? Sete. 5415, mantém a saída. E reporte livrando eixo 1028. Portugal 022, no problem. Come ready, push and start again. Solo, botão 856 para o SAP, 23 horas de autonomia, 133 a bordo, descendo na sala. A direita, Índia e Alfa, posição em curso 1186, altímetro 1020, seu Monroe, boa noite, 56. Direita, Índia e Alfa, posição em curso 1186, vai com a gente não para a terra? 5 dias, obrigado, valeu, bom voo. Falou, até mais. Vai ver se a nova vibe voe direto pelo. Se vento 170 graus no nós, check o trem. Skank Tango, chame torre, 118, décima meia. Noite 56 ali, mantém 1-0. Bono 612, falo aos 30, direito 1219, boa noite. Direito 1219, boa noite, 1612. Oi, Salvador, Tapatango, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango, continue a aproximação no zero, aguarde pista livre. Vai dar pista livre, Whisky Yankee Tango. noite, voo na 692. Flight Gol 1-6-2, taxi via Alfa e reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette. Gente, o Whisky Anquitango aguarde pista livre, vento para check no 70 graus, 13 nós. Pista livre, 5, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando no 26.0. Boa tarde. Tango livre pouso no zero, vento no 70 graus, 13 nós. Autorizado pouso no zero e extensão. Noite 56 decolou aos 33, controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado, bom trabalho para você. O Mike Echo Delta, seu solo 33, frequência livre estacionar. Boa noite. Voo 1856, decolou na Puca, Aracaju, na Ciscuta. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, sai da Puca. 390 na Puca, noite 56. Xenem 1143, complete aproximação, chame torre 1186. 186143. Boa noite, Xané. 6143, estabilizado em LS da pista no zero. Gente, Xané 6143, continue a aproximação, agora de pista livre. Guarda. Próximo da Juliette, 9612. Gente, aguarde antes da Juliette, por menos 2, portão previsto ao 02, já está sendo liberado pelo azul. Aguardar ou não, menos 2. Formatando o Itentango, 2-9-5. Claro, o Itentango, confirma o estacionamento, vai prosseguir? Claro, claro, o Itentango. Taxi via Alfa, pode próxima à esquerda via Kilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal, Whisky Anquitango. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingressar no pátio principal, Whisky Anquitango. Alô, 4-2-6, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, pode prosseguir no 62? Firma, agilizando via Juliette, portão 02, gol número 2, observando a liberação da Embraer da Azul. Entendido, 02, observando a Embraer, bom ou não, 02? Bono 601, acione identificação, autorizada a chegada a bom, fideza para nível de voo 060, QNH 1020. Yankee Tango autorizado, ingresso no pátio, Lima, Mike, Quebec. Quebec mantém chama a torre para o cruzamento 4-5. Pátio principal, Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento 2-5. Cadência para 2.000 pés, autorizado final, procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado no localizador. 4206 ali, mantenha no zero. Gol 1856, foi direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gol 1856. Meu 143, solo 37, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Chalé 6143, Alfa Juliette, porta 109. Alfa Juliette 09. Salvador Trans 3567, para posicionamento 08. Já 3567, livre acionamento, chama para o táxi, porta 108. Porta para táxi, já 3567. O Chalé 6143, mantenha inicialmente antes da Juliette. Ah, ok, então, espero mudou de ideia agora, né? Eu espero só. Afirma, o Chané 6143, o Tão não tinha chamado ainda para acionamento, mantenha-se da Juliette. Pode, eu só mantenho. 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, decimal 45, obrigado. Todo novembro, Terra Novembro. Prossiga, novembro, Terra Novembro. Novembro Serra, novembro, seu plano foi modificado aos 2038. Está autorizado, vai direto rotatória, repórter na rotatória, ouve de algum campo. Novembro. 360, informação Yankee. Web 6720, Galeão, 360, aprovado. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Eulê, da Brice. Intercepta o pêndulo 1-0 até SMAP após conforme rota do plano. Transponder 5557, controle 119.8. Leão 360, Opera Zulu 1-0, decola da Eulida Brite e a Opera Zulu até a SMAP após conforme o plano de voo. 5557, 119.8. Web 6720, cotejamento correto, informações por Yankee, ajusta no 020, chame pronto. Gente, tá aqui, está Yankee, está no 62, vai chamar pronto. Está no Juliette, 6143, está na taxa de discussão, ainda vai demorar a começar. 1140. Autorizado, trip 54 no 5, submantém nível de voo 140. 140, sim. Vou no 60, nos deixa para 4.000 pés, quem negar no 020. Olá, Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3294, utilizando 200, morou no 50. TAN 3894, assistente de identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 1020. Pode pointar então, 3894. Está autorizado, TAN 3894, direto ITAP. Obrigado, ITAP, recento 050, 3894. que é a November Schmidt Torre 118 desse momento. November, Serra November, segue para a longa final da 17. Vicente, reporte, continue na final, reporte na 3 milhas, November, Serra November. Stand by to start up and push back airport down 022. Stand by for 022. Da 3567, bate 1 no Índia, ponto de espera, chame em torno 186, ajuste chono 020. Ok, gente, bate, tira o ponto de espera de 286, tá? 6143, observe o táxi do Airbus atuando 41, após Juliette, portão 09. Após o San Juliette 09, 6143. Airport Gal 022, confirm, are you ready? Airport Gal 022. Okay, I have another craft to park by your left. After, correct, by your right, okay? After the craft has passed, you are clear to start up and be pushed back. Coordinate the ground staff, okay? Copy. Clear for push after the traffic passes behind us. After the craft has parked by your right, okay, at the gate 09. Copy. Traffic parking at the gate 09 at our right. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, decimal 45, obrigado. VIP 5415, 8 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 140 e chame o controle de frequência 120, decimal 1. Quatro no cinco, 7 milhas para Coral. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 140 e chame o controle de frequência 120 decimal 1. 201, que está travado, novembro, até novembro, 1 no 7. Livre pouso na 1 no 7, vento 1 no 7, 0 graus, cono 5 nós, altímetro 1 no 0, 2, 0. Novembro. 167, linha decola da 10, vento no 70 graus, como 5 nasce. Salvador 6720, pushback, acionamento 06. 567-20 a quarta. Guardando. November, Solos 49, autorizado backtrack, parte livre do parte 4. 567, decolado aos 49, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, boa noite. Controle, Salvador 3567, tá cordial, boa noite. Sou dono 1601 da Gol. Gol no 601, chame torre 118 décima meia. 18. Copiou com o no 601? Sou Salvador, boa noite, 601 da Gol, passando dona. Boa noite, reparte Simbra. Passe 601. 380-3567, tá? 3894, desça para 2000 pés, autorizado final, procedimento ILS, sexo e reporte estabilizado no localizador. 2000, vai chamar estabilizado o lote 3894. Voo 1273, SQN identificação, autorizada a chegada a bom, desça para 4000 pés. NH 1020.